andrecedesmoral.com.br. Estourou de novo. Tchaca, tchaca, tchá. Eu fui pro baile com as novinhas, elas tava muito louca. O padre não tá tocando, elas com o dedo na boca. Chamei as novinhas, tapou na sua raba. E tá novinha safada, e tá novinha treinada. Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba. Ou quando eu te pegar, toma, toma na tua raba. E quando... estourou! Ele gosta de aventura, safadinha esse menino. Ele gosta de aventura, safadinha esse menino. Vai voltando, eu vou sentando. Vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Ele vai voltando, vai sentando. Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Ele vai voltando, eu vou sentando. Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Ele vai voltando, vai soltando. Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Tamo junto, MC Dané. Essa eu falei, Brasil. Eu fui pro baile com as novinhas, elas tava muito louca. O paredão tá tocando, elas com o dedo na boca. Chamei as novinhas, me tapou na tua raba. E tá novinha safada, e tá novinha treinada. Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba. Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba. Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba. Ele gosta de aventura, safadinha esse menino. Ele gosta de aventura, safadinha esse menino. Vai voltando, eu vou sentando. Vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Ele vai voltando, vai sentando. Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Ele vai voltando, eu vou sentando. Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Ele vai voltando, vai soltando. Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto. Por isso que eu falo, não confunda, não confunda. MC Dané, hein?